Repita assim comigo: uma Páscoa, mas Páscoa também é a principal revelação do amor. 1 Coríntios 13, versículo 1, redobre a sua atenção. Você já sabe que a distração é a maior ladra da sua bênção, da sua vitória. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. E ainda que tivesse, pode baixar bem a música, ou me dar aquela instrumental do aleluia, por favor. Só instrumental, Márcio. Aquela, sabe, canta aleluia ao Senhor. Ó, já está melhorando a minha cantoria. O que que o jejum não faz? Verso 2. E ainda que tivesse, esse verso 2 é extremamente importante para os profetas. Esse verso 2 é extremamente importante para os apóstolos e para os pastores. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse toda a sabedoria para aqueles que buscam sabedoria, e ainda que tivesse toda a fé, aqueles que buscam fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, aqui está, Paulo nunca foi pobre. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, os apóstolos nunca foram pobres. Se Deus prosperou a igreja apostólica primitiva, Deus vai prosperar você, diga eu recebo. Amém? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, uau, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas descansa com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo sabedoria desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior é o amor. Amém? Eu estive perguntando para o Espírito Santo. Espírito Santo, o dom de profecia está incomum, está acelerado no nosso ministério, morto ressuscitando, paralíticos andando. Teve uma mulher no culto de quinta aqui, de um outro ministério, talvez o maior ministério do Rio Grande do Sul, teve aqui dizendo: eu cheguei nesse ministério com cadeira de rodas, depois cheguei com andador, mas nada me liberta desta muleta. E eu escutava o Senhor na rádio e eu disse no meu coração: um dia, se eu estiver na presença desse homem, estiver na presença desse ministério, eu sei que essa última bengala do diabo, ela usava duas muletas, eu sei que eu vou ser liberto disso. E hoje à noite, eu olhei para ela, pedi para os apóstolos, pastores levantarem as mãos. Quinta-feira é isso. Vire para alguém e diga: não falte o culto de quinta. Deus tem um milagre para você. Eu disse: o que impede da senhora ser curada? Os apóstolos gritaram: nada. Os pastores gritaram: nada. E ela gritou: nada. Quando ela gritou nada, ela caiu tocada por Deus. Está no DVD de quintas, levantou caminhando perfeitamente, sem muleta, sem cadeira de rodas e sem andador. Dá um aplauso para Jesus, porque quando você aplaude na terra, Deus acelera respostas dos céus. Santa Ceia, a noite que eu preciso pregar e preciso pregar muito, porque não adianta nós ganharmos as almas dos outros e perdermos a nossa. E a forma de nós não perdermos a nossa salvação é amando. Quando nós amamos, nós somos perdoados dos pecados, e quando nós amamos, nós também liberamos perdão dos pecados. Eu perguntei para Deus: o profético está acelerado. Os milagres estão acontecendo, a igreja está prosperando num nível incomum, os irmãos estão prosperando, estão se tornando empresário, está aparecendo dinheiro na conta. Eu vou ter que olhar no espelho, olhar para mim mesmo e dizer: vai aparecer 80 mil na tua conta hoje, varão. Eu creio em profecia, quem sabe profetizando para o espelho aconteça algo maior na minha vida. Eu disse: Deus, o que que a igreja precisa? É Santa Ceia, é Páscoa, é abril, é outono, é uma igreja que vasculha o profundo e escondido, é uma igreja que crê no Deus de Daniel, porque diz que o Deus de Daniel, ele procurava saber saber ou revelar para o seu povo coisas que ninguém conhecia. E Deus me disse: não basta vocês terem todos os dons, não basta vocês crescerem, não basta eu estar trazendo restituição para a vida de vocês, se não existir amor. Tem que ter amor, amor, porque Deus é amor, porque Cristo morreu por amor, porque Cristo venceu o diabo por amor, porque Cristo venceu o inferno por amor, porque Cristo ressuscitou por amor, porque Cristo foi para o céu por amor, e Cristo voltará por amor. E Deus me disse que o amor é a resposta, a solução, o milagre que você precisa, o milagre que a sua vida de solteiro precisa é o amor, o milagre que a sua vida de noivo precisa é o amor, o milagre que a sua vida de casado precisa é o amor, a vida profissional, a vida empresarial, a vida secular, muito mais dentro da igreja, é o amor. Repita assim comigo: hoje eu receberei um batismo de amor que vai resolver o resto da minha vida. Se você crer, dê um aplauso bem forte para Jesus. Por que que o versículo 2 é revelador? Porque ali fala da profecia, fala da fé, fala do poder, fala da prosperidade, mas diz que se não tivermos amor, nada seremos. A maior profecia, a maior fé é inútil sem o amor. Um morto ressuscitando é inútil sem amor. Uma igreja prosperando é inútil sem amor, mas quando o amor vem, poxa, vamos ver hoje aqui o que vai acontecer conosco. Abra comigo em 1 João capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de João, o apóstolo do amor, capítulo 4, versículo 8. Vire para alguém e diga: você vai tomar uma faculdade de Bíblia hoje. Você vai tomar hoje um bacharelado de Bíblia. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é. Você quer conhecer a Deus? Você quer ouvir a Deus? Você quer sentir a Deus? Você quer viver na dimensão de Deus? Você quer entrar na dimensão de só os anjos andam? Você quer entrar na dimensão de os profetas têm autoridade para dizer assim te diz o Senhor e aparecer 100 mil na sua conta? Levante as duas mãos e diga: eu recebo amor. Diga: o meu Pai é amor, e por isso eu recebo o amor. Repita comigo: Deus é amor, e eu sou nascido de Deus. Se eu sou nascido de Deus, eu sou nascido do amor. Quantos aqui são batizados? Quando você desceu as águas batismais, a Bíblia diz, e ninguém pode dizer que a Bíblia é mentirosa. A Bíblia diz que quando você se batizou, você nasceu de novo de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que você é nascido de Deus, pela vontade de Deus e pelo poder de Deus. Se você é nascido de Deus, meu nobre, a boa notícia é: o seu Pai é amor, a sua natureza é amor, você é nascido do amor, você nasceu de um Deus de amor, a natureza de Deus está em você, e Deus é o quê? Se você é nascido de Deus, e a natureza de Deus está em você, e se Deus é amor, diz a Bíblia, você não tem desculpa para odiar, você não tem desculpa para ser amargurado, você não tem desculpa para ser rancoroso, você não tem desculpa para ser odioso. Se você nasceu de Deus, nobre, ainda que você não queira, ainda que o diabo não queira, a natureza do amor está em você, e esta palavra hoje vai ativar esta revelação. Hoje você vai sair daqui amando poste, amando carro, amando o cachorrinho, até a sogra, quando você sair daqui, você vai dar um beijo nela, porque hoje você vai descobrir que Deus é amor, e amar é a melhor solução para as nossas vidas. Vire para alguém e diga: eu te amo. E se for a mulher mais linda do mundo, manda um beijinho para ela. Deus é amor, aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Enquanto a minha Bíblia online se prepara ali, eu leio aqui e depois você acompanha no telão. Mas Romanos é conhecido de cor de alguns, Versículo 5, e a esperança, redobre a atenção, não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Quantos querem ser libertos da confusão? Quantos querem ser libertos do problemão? Quantos querem ser libertos do desertão? A Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no teu coração, e diz que quando o Espírito Santo vem, o amor também vem, e a primeira coisa que ele faz é tirar toda a confusão, é tirar toda a confusão. Não tem mais confusão nos relacionamentos. Eu não sei, meus novos, há 19 anos eu sou crente, eu não tenho briga com ninguém, não tenho confusão com ninguém, não tenho maldade com ninguém. Bom, eu praticamente não saio de dentro de casa, não tenho nem o que falar de mim. Quando saio, saio bem acompanhado, graças a Deus. Mas deixa eu te dizer algo, se você tem o Espírito Santo, você tem o amor. Se você tem o Espírito Santo, diz que a primeira obra que Ele faz em você é amor, é amor, é amor, é amor, é amor. Vire para alguém e diga: você tem o Espírito Santo? Então você tem o amor. Agora diga assim para essa pessoa: deixa o amor fluir, deixa o amor fluir, deixa o amor fluir. Ouça, se você está na família de Deus, você tem o amor, pois Deus é amor. Quantos estão na família de Deus? Você tem o amor. O amor vai operar milagres em comum por você. Quantos têm o Espírito Santo? Quantos falam em língua dos anjos? Quantos profetizam? Quantos têm fé? Quantos são pregadores? São levitas, adoradores? São intercessores? Ou são evangelistas? Deixa eu te dizer algo. A coroa disso tudo chama-se amor. Levante as duas mãos para cima e repita comigo: Espírito Santo. Uau! Repita comigo: Espírito Santo, eu quero hoje mergulhar no rio do teu amor. Quero ter uma experiência jamais vivida antes com o meu Pai, que é amor. Gálatas 5:22, pode sentar e dê um forte aplauso para o Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quem sabe o que diz Gálatas 5:22? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Repita comigo: mas o fruto do Espírito é amor. Agora vá comigo para João 15:5. João 15:5, você vai ter que ser violenta de rápida hoje, filha, acelerada. João 15:5. Qual é o principal fruto do Espírito, diz a Bíblia? Amor. Principal fruto do Espírito é amor. João 15:5. Eu sou a videira, disse o mestre. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. De repente deve estar errada ali a versão, a tradução está ali. Esse dá muito fruto. Depois, a outra parte, a parte B, não precisa. Eu quero ficar na parte A. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto. E qual é mesmo o fruto do Espírito? E o muito de Jesus é pouco ou é muito? O muito de Jesus é pouco, como diz a minha cunhada, meia boca. O muito de Jesus, meu filho, não tem carreta no céu, na terra e no inferno que possa transportar. O muito de Jesus não tem espaço literal na humanidade que possa suportar. Por isso que Ele escolheu o teu coração para ser o jardim dEle. Por isso que Ele escolheu a tua alma para ser o jardim dEle. Sabe por que você estava lutando até o dia de hoje? Porque o amor estava faltando. Mas hoje Deus vai te dar uma... Levante as mãos e diga: eu recebo uma cachoeira de amor, uma revelação de amor, uma tempestade de amor. Pouco a pouco esse amor vai cair sobre você, vai começar a curar tudo da sua vida. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele vem para te dar muito fruto, e esse fruto é o amor. Muito simples isso. Ao entregar a vida para Jesus, o amor dEle passa a fluir para dentro de você, e é muito amor. João 13:34, João 13:34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Qual é a lei de Jesus Cristo para a igreja? Ouçam, especialmente os que vêm de outro ministério, ou aqueles religiosos que estão assistindo pela internet. O principal mandamento, a principal lei de Jesus, não é faça isso ou faça aquilo, não é corta isso ou não corta aquilo, não é usa isso ou não é usa aquilo, não adianta ter um monte de regras doutrinárias, mortas de defuntos, e não fazer o que ele mandou. Ele disse: a minha lei é, amem-se, amem-se, amem-se. E por que que eu prego forte? Primeiro, porque o fogo está me queimando, e segundo, porque Deus me deu uma chave. Cada sentença que sai da minha boca é uma bomba atômica para explodir demônios. Cada sentença que sai da minha boca é como um míssil indo à tua mente e indo ao teu coração. Deus vai te libertar hoje e vai te dar um batismo de amor. Eu creio que o manto de João, o apóstolo, vai cair sobre nós. Por onde João passava, diziam: lá vai o apóstolo do amor, lá vai o homem do amor, lá vai o homem que conhece o amor, lá vai o homem que vive o amor, lá vai o homem que andou com o amor, lá vai o homem que sabe o que é o amor. Por isso ninguém conseguia matar João, e por isso João escreveu as cartas mais importantes e viu os milagres mais extraordinários. Queres uma boa notícia? Quando você passar por algum lugar hoje, vão dizer: eu sinto o amor de Deus sobre ele, eu sinto o amor de Deus sobre ela. Quantos recebem? A família de Deus, João 13:34, eu vos amei, vos dou um novo mandamento, não são mais os 10 mandamentos, assim como eu vos amei, vos dou um novo mandamento. Você tem que amar o irmãozinho do lado, você tem que amar o irmãozinho da frente, você tem que amar o sogro, a sogra, o cunhado, o genro. Se o cachorro morar com você, cuide bem do cachorro também, pois ele é criatura das mãos de Deus. A família de Deus é a família do amor. Como Deus nos amou? Ele nos amou porque... como Deus nos amou? Ele nos amou porque assim nós merecíamos? Ele nos amou porque nós éramos os caras? Ele nos amou porque nós éramos os profetas? Não, a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, quando nós andávamos perdidos. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, quando nós éramos inimigos dele. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, quando nós andávamos com as pistolas na cintura, quando nós andávamos traficando, quando nós andávamos fazendo bobagem, quando nós andávamos fazendo palhaçada. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas ali ele nos amou. Se Deus nos amou quando éramos perdidos, pecadores, não nos amará muito mais agora? Sim, Deus te ama mais agora do que antes. E se antes de você conhecer a Deus, ele não deixou o diabo derrotar você, levante as duas mãos para cima, porque vai ser pesado. Assim te diz o Senhor: coitadinho do diabo! Assim te diz o Senhor: se o meu amor te deu vitória quando tu andava na cachaça, quando tu andava no mundo, quando tu andava no pecado, eu te livrei da morte, eu te livrei do inferno, que dirá agora que a cada manhã você levanta as mãos para cima e diz: bendito seja Deus que se alegra na prosperidade do seu servo. Vire para alguém e diga: não temas, o amor de Deus te garante a vitória. Xarabacanta. Diga para duas pessoas: não temas, o amor de Deus te garante a vitória nessa semana. Amém? Qual é a lei da família de Deus? Qual é a lei da igreja? A lei é amar incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? É não esperar condições, meu filho. Eu te amo se você lavar o meu carro. Eu te amo se você me levar para jantar fora. Eu te amo se você orar por mim. Não, a lei da igreja é: eu te amo do jeitinho que você é. Eu te amo como você é. A lei é amar sem condições. Redobre a sua atenção. Amor é não esperar a perfeição, mas amar o irmão. Ouça, amar aceita a imperfeição, não só a tolera. Tem muitos cristãos dentro da igreja, tem apóstolos, tem pastores, tem líderes de igreja, não na nossa, porque graças a Deus a nossa é santa, é perfeita, é maravilhosa. Se o anjo tocasse a trombeta hoje, nós seríamos os primeiros da fila. Se eu não acreditar no nosso ministério, quem é que vai acreditar? Mas deixa eu te dizer algo. Tem muitas pessoas que dizem: eu não suporto esse irmão, eu não suporto essa irmã, eu não tolero esse irmão. Eu não tolero essa irmã. Ele lá e eu aqui. E tomara que ele esteja lá na Argentina e eu esteja lá em Nova York. Bem longe. Não, isso não é o amor de Deus. Isso é o amor humano. Isso não é o amor divino. Isso é o amor carnal. Vire para alguém e diga: se prepare, pois o negócio vai apertar agora. Se fosse o Marco Feliciano, ia mandar você bater no ombro e dizer: prepara o lombo, porque o negócio agora vai ser dolorido. Mas não, nós estamos falando de amor. Meus amados e queridos irmãos, a lei aqui dentro da igreja é amar até curar. Repita comigo: eu devo amar até curar. Repita comigo: eu devo amar, aceitar a imperfeição do meu irmão. Grite: por que, apóstolo? Quer saber mesmo? Para andar com o Pai, meu filho, andar na dimensão do sobrenatural, ter comunhão com Deus, é necessário andar em amor. A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão não ama Deus. A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão a quem vê, não sabe o que é amor por Deus a quem não vê. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas deixa eu te dizer algo. Um livro estando dentro da livraria não quer dizer que ele pode deixar de ser, se tornar a ser ou ver um livro melhor. Você chegar no McDonald's não quer dizer que você vai ser um hambúrguer. Estar dentro da igreja não quer dizer que você vai ser salvo. Tem muita gente dentro da igreja que não tolera o irmão, não ama o irmão, não suporta o irmão, acusa o irmão, ataca o irmão e acha que vai para o céu. Para andar com Deus somente, para andar com Deus somente, para andar com Deus somente, se conseguir andar em amor com o irmão. Muita gente naquele dia vai descobrir que está andando com o diabo. Grite: eu não vou andar com o diabo. Grite: eu estou andando com Deus. Quantos podem dar um forte aplauso para Jesus? João capítulo 13 e versículo 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos odiardes uns aos outros. É isso que está na Bíblia? Meu Deus, eu esqueci dos meus óculos. Nisto conhecerão, nisto vocês nem precisarão pregar, nisto os mortos ressuscitarão, se vocês falarem mal dos outros, se vocês andarem divididos, se vocês andarem críticos, se vocês andarem competitivos, se vocês andarem disputantes um entre o outro. Não, Cristo entregou a grande lei. Você quer sacudir o mundo? Você quer sacudir o mundo? Você quer sacudir o mundo? Entre num rio de amor hoje. Entre num batismo de amor hoje. A marca da igreja é: eu não falo mal do apóstolo Júlio, eu não falo mal do apóstolo Jorge, eu não falo mal do apóstolo Mauro, eu não falo mal do pastor Heber, eu não falo mal da pastora Nair. A lei de Deus, a revelação do avivamento é: eu protejo o meu irmão, eu guardo o meu irmão, eu abençoo o meu irmão, eu vivo com o meu irmão, eu como com o meu irmão, eu dou presente para o meu irmão, eu abençoo o meu irmão. Aleluia! Diga para o seu irmão: vou te amar mais a partir de hoje. E se era aquele irmão bem que crê, diga assim para ele: eu vou virar um chiclete no teu pé a partir de hoje. Quantos podem dizer glória a Deus? Ouça por favor, João 13:35 diz que a principal marca de um cristão é o amor altruísta de Deus. Deus amou e deu, colocou o seu filho em nosso lugar na cruz. Como é que é o amor de Deus? Diga: altruísta. Como alguns não sabem o que essa palavra, deixa eu explicar. Altruísta é, ao invés de eu gritar para você: ora, tenha paciência, ponha-se no seu lugar. Amor altruísta é diferente. Amor altruísta diz: me perdoa, eu te perdoo e eu me coloco no teu lugar. Se você errou contra mim, é porque você estava passando por um problema, que eu também faço parte dele. Pois se eu fosse uma intercessora como nós temos aqui, quinta-feira à tarde, a igreja teria menos problemas. Você pode dizer: eu não te coloco no teu lugar, mas eu me coloco no teu lugar e eu pequei porque eu não intercedi. Mas essa igreja é uma igreja que tem intercessão. Esta igreja é uma igreja que tem intercessores. Esta igreja é uma igreja que sabe o poder do jejum, que sabe o poder da oração. E nós teremos o amor altruísta entre nós. Nós vamos nos colocar um no lugar do outro. Nós vamos visitar uns aos outros. Nós vamos ajudar uns aos outros. Nós vamos amar uns aos outros. Quantos podem gritar amém? Por que gritar amém após fanatismo, já que tem muitos visitantes hoje aqui? Não, amém é um dos principais nomes de Jesus Cristo, e quando você diz amém, o anjo concorda com você, e é a chave que aciona a resposta de Deus. A Bíblia diz que quando um crente diz amém com fé na terra, um crente diz amém com fé na terra, Deus começa a produzir revoluções na glória. Vire para alguém e diga um amém que assuste esta pessoa. Quantos podem dizer aleluia? Deus me amou, colocou o seu filho no meu lugar. Isso é Páscoa. O amor humano é egoísta. Até o amor de mãe diz: é meu bebê, é minha barriga, é minha casa, é isso, é aquilo. Existem dois amores: o amor de Deus, o divino, o amor humano e o carnal. Nessa noite nós vamos desmascarar o carnal, vamos desmascarar o humano e vamos sair daqui andando nas nuvens, pois quem ama tem a mente acelerada na glória, vive uma vida de milagres. Quando deixamos o amor de Deus fluir e dominar as nossas vidas, as mudanças começam e são incomuns. Esse amor é a cura de Deus para os nossos lares. Eu vou repetir: Deus trouxe você hoje aqui, não por acaso, não é por acaso que você está hoje aqui. Deus viu que a sua casa estava com problema, Deus viu que a sua família estava com problema, e hoje você vai receber a solução para o problema da casa de um homem, a solução para que a casa de um homem se torne sede do avivamento, e assim quando ele sai dali, por onde ele passa, a glória de Deus o acompanha. Chama-se amor. E enquanto eu grito que nem um selvagem, porque esse é o significado do meu nome, deixa eu te dizer algo: os anjos de Deus estão flechando o teu coração com um míssil de amor. Coloque a mão sobre o coração e diz: me flecha, Espírito Santo, com mísseis potentes de... Ah, se você não gritar, ele não faz. O que sai da sua boca determina aquilo que ele faz. O amor humano pode se transformar em ódio quando não consegue impor a sua vontade. Meu Deus, cada sentença dessas dava para virar um seminário de uma semana. Mas eu vou repetir: o amor humano pode se transformar em ódio quando não consegue impor a sua vontade. Ele luta, ele soca, arranha, xinga, discute e é maldoso. Vamos fazer isso, meu amor? Não, não estou afim. Pronto, acabou o amor. Virou um monstro na hora. Nem parece ter aliança no dedo, nem parece que são casados. Ah, eu não gostei disso que você falou. Você falou de uma forma, você está desconfiando de mim, você está com ciúmes de mim. O que, que é isso que está acontecendo? Eu queria fazer de um jeito, você não quer. Ah, se fosse com outra pessoa, você faria. Isso é amor humano, isso é amor carnal, isso é amor infernal. E hoje nós proibimos ele aqui, nós explodimos ele hoje aqui, e nós vamos receber verdadeiro amor da cruz. Diga: eu recebo. Aleluia. O amor de Deus nunca responde com ultraje quando é ultrajado. O amor de Deus não se preocupa com aquilo que pode receber, mas com aquilo que pode dar. Mas hoje o que, que nós vimos? Nós vimos os pastores só querendo receber. Nós vemos as igrejas só querendo receber. Nós vemos os líderes só querendo tirar um pouco do povo. Mas onde é que estão aqueles que jejuam? Onde é que estão aqueles que oram? Onde é que estão aqueles que ressuscitam mortos? Onde é que estão aqueles que assombra cura? Onde é que estão aqueles que tomam as muletas dos doentes? Onde é que estão aqueles que dizem: Satanás, diabo, até o dia de hoje essa vida te pertenceu. Mas a partir de hoje o amor declama, scande, cleve, assoma, anaia. Não precisa nem terminar a oração, porque o diabo sabe o que é o amor, e o amor é a única coisa que o diabo não consegue imitar, e hoje esse amor vai possuir você. Nunca mais o diabo vai achar você. Hoje o diabo vai perder a rota da tua casa. Se você crescer, expresse. O amor de Deus não se preocupa com aquilo que pode receber, mas com aquilo que pode dar. Os cônjuges ficam só preocupados: tu lembrou do meu aniversário? Tu lembrou da minha festa? Tu lembrou do meu presente? Tu lembrou do meu horário? Cônjuges, líderes, o verdadeiro amor não se preocupa em receber, o verdadeiro amor se preocupa em dar. Quanto mais eu dou para minha mulher, mais ela dá para mim. Quanto mais eu dou para minha igreja, mais ela dá para mim. Quanto mais eu dou para Deus, mais Deus me dá. E eu não estou falando falando de dinheiro, sei que essa é uma lei poderosa, mas eu estou falando de uma coisa: está se sentindo rejeitado, está se sentindo triste, comece a dar mais amor, e os céus vão lutar a tua causa, os céus vão acionar anjos a teu favor. Vire para alguém e diga: eu vou te amar mais a partir de hoje. Como filhos de Deus, temos a sua natureza, que é amor, só devemos deixar ela fluir. Quando se ama, perdoar perde a força de controle. Ambos se sabem carentes de compreensão. Quantos já ouviram eu falar: perdi o controle do culto? Quando se ama, meu filho, se perde o controle do perdão. Quando se ama, se perdoa. Quando se ama, não fica buscando justificativa. Quando se ama, não espera uma semana discutindo, brigando, dormindo um para cada lado, sem se falar, desaparece dos cultos, desaparece da igreja. Quando se ama, se perde o controle do perdão. Quando se ama, é perdão para tudo que é lado. Quando se ama, se entende que os dois não precisam de tolerância, mas que os dois precisam de compreensão. Um tem que compreender o outro. Quando eu compreendo você, Deus me compreende. Quando você me compreende, Deus compreende nós dois. Quando Deus nos compreende, meus filhos, é só vitória. Vire para alguém e diga: é só vitória. Vire para alguém e diga: é só vitória. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, 8 e 12. Repita comigo: segura, pois é só a introdução. Quantos recebem? Mas vai mudar tudo na sua vida. Vai mudar tudo no seu coração. Na minha já mudou. É tanto amor que eu não consigo mais nem sair do quarto. Orando e jejuando, filho. Aleluia. Vire para a mulher mais linda da sua aliança e diga: aleluia. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 7, 8 e pula para o 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pula para o 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor de Deus. Esta passagem bíblica é a chave para uma atmosfera celestial em nossas casas e igrejas. Os casais devem se deixar dominar pelo amor divino, e não somente o amor humano. Os irmãos devem se deixar dominar por esse intenso amor, e assim criaremos uma atmosfera de amor. Casais, irmãos, o amor nunca busca a sua própria vantagem, mas sempre o bem-estar do próximo. Casamento e família, para ser feliz, não deve lutar por seus direitos, mas por agradar e satisfazer plenamente o próximo. Casais devem anular o egoísmo e sempre suprir e superar o outro em amor. Por quê? Isso é trazer o céu para a terra. Isso é ter o nosso lar autorizado como sede do avivamento dos milagres. Levante as duas mãos para cima. Hoje, debaixo desta profecia, hoje, debaixo desta pregação, o amor humano, carnal e egoísta, que só se preocupa em ser bem servido e receber o seu cafezinho na cama, ele está sendo explodido, e entra o amor de Deus, que vai se preocupar em realizar, em completar, em satisfazer, em alegrar, em curar plenamente o seu próximo, em o nome de Jesus. Se você crer, dê um forte aplauso para o Messias. Vocês querem um segredo por que há 19 anos eu vivo o céu na terra? Porque eu e a apóstola descobrimos que quanto mais eu der amor para ela, mais ela dará amor por mim. Temos lutas, problemas, dificuldades, como todos os casais. Alguém disse, um filósofo: o pódio sem lágrimas não vale a pena ter prevalecido na batalha. Outro sábio disse: não existe Canaã sem chorar no deserto, sem vencer o deserto. Não tem gente derrotada, tem gente desistida. Se você não desistir no meio do deserto, ele não vai derrotar você. Se você não desistir no meio do deserto, você vai derrotá-lo. Mas o segredo é, para ter a atmosfera da glória em casa, para ter a atmosfera da glória na igreja, na empresa, se preocupa em fazer pelo próximo mais do que ele pode fazer por você. 1 João capítulo 3, versículo 14 e 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. O teste do ódio, olhe para mim por favor. Quem é a pessoa que mais você não gosta? Quem é mais a pessoa que você poderia odiar? Por exemplo, é só um exemplo da humanidade, não é um exemplo, me dou muito bem com a minha sogra. Tente dizer assim: eu odeio a minha sogra. Pare um minuto e pense. E fale de novo: eu, já não vai mais sair a palavra ódio com a mesma intensidade. Você vai perceber que quando você falou eu odeio fulano, eu odeio ciclano, você vai perceber que algo não ficou bem dentro de você. Você vai perceber que algo arranhou dentro de você. Por quê? Porque você é nascido de Deus. E porque Deus é amor. E por quem você está a natureza do amor. Ao invés de você dizer, eu odeio aquele pastor que me feriu, eu odeio aquele irmão que me traiu. Isso não combina com você. Você está na natureza do amor. Agora, se você falar, eu amo a minha sogra, pode ter certeza, no próximo culto a minha sogrinha vai estar aqui com a Bíblia, levantando as mãos, dizendo, eu amo a Jesus. Em nós está a natureza do amor. Quem ama, disse João, ele conhece o amor. Essa natureza está dentro de nós. O ódio, a desconfiança, as dores estão na mente, na alma, nas emoções. Devemos permitir o amor pelos irmãos dominar as nossas vidas. Quantos dizem, eu vou permitir isso? 1 aos Coríntios capítulo 13 e versículo 4. 1 aos Coríntios 13, 4. O amor aguenta muito e é paciente e é bondoso. O amor nunca é invejoso, nem transborda de ciúmes. Vire para alguém e faça assim. Por quê? Porque talvez agora vai vir a parte mais importante desse ensino. O Espírito Santo me diz que quando o amor vem, os principais inimigos do homem vão. Principais inimigos que vai sair de você hoje. Primeiro, os ciúmes. A Bíblia diz que todo ciúmes gera medo. A Bíblia diz que o medo é o maior inimigo da tua conquista. Eu tenho medo de fazer vestibular, eu tenho medo de noivar, eu tenho medo de começar um ministério, eu tenho medo de mudar de ministério, eu tenho medo de trabalhar. O medo é o principal amigo dos ciúmes. Junto com os ciúmes, o medo e a rejeição, entra a raiva, o ódio, a ira. Aquela pessoa que ama, quando ela liga o Twitter e diz assim, para quem é esse Twitter aqui? De quem é essa chamada não atendida? Eu achei um e-mail diferente. Esse cheiro, não fui eu que te dei esse perfume. Na hora entra o ódio. O amor, ele deixa de ser divino, se torna carnal. Tiago disse que ele é diabólico. Queres uma boa notícia? Já, já. O ciúme sairá, o ódio sairá, a raiva sairá, a desconfiança sairá, o medo sairá, a rejeição sairá. E o que, que isso tudo traz? Depressão. O mal que os cientistas disseram deste século é depressão. Eles não sabem que a Bíblia diz que a depressão é consequência de uma pessoa ciumenta. Por fim vem a angústia, aquele vazio terrível que não tem cachaça, não tem balada, não tem maconha, não tem cocaína, não tem amante que preencha aquele vazio, porque para cada homem Deus deu uma mulher, para cada mulher Deus deu um homem, e quem passar disso vai ter que se entender com Deus. E por fim, a Bíblia diz que a consequência dos ciúmes é a morte, mas a Bíblia diz que quando o amor vem, ele não tem ciúmes. Vire para alguém e diga, o amor está em nós, não tem ciúmes. O amor está em vocês, louvor, então não tem ciúmes de quem canta melhor, de quem toca melhor. O amor está em vocês, apóstolos, Então não tem ciúmes de quem tem a maior igreja ou a pior igreja. O amor está em vocês, diáconos. O amor está em vocês, filhos. Então nós somos um só. Unidos nós venceremos. Um ditado oriental diz: quando o rebanho está unido, o leão vai dormir com fome. Hoje o diabo vai dormir desesperado, porque chegou a nossa vitória. Diga aleluia. O amor nunca será compatível com arrogância. O amor nunca terá orgulho ou ciúmes. O ciúmes é um espírito. Números capítulo 5 e versículo 30 diz: ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. Repita comigo: a Bíblia diz que o ciúmes é um demônio. O espírito dos ciúmes é um espírito de posse que consome tantas pessoas, deixando-as sem paz. Quando você é dominado pelo ciúme, você em primeiro lugar não consegue ter paz. Em segundo, não consegue conviver com a liberdade, porque você está preso e quer aprisionar outras pessoas com você. Quando você tem ciúmes, você tem a impressão de estar com tudo sob controle. Mas a verdade é que quem está sendo controlado é você. Deixa eu te dizer algo, igreja do avivamento. Mulher, homem, que fala em línguas, tem fé e não sei o que mais. Mas se você não pode ver o seu marido no Twitter, você não pode ver o seu marido em outro programa, você não pode ver a sua esposa olhando: não usa essa roupa, mulher, eu já te falei, vou quebrar tudo. Deixa eu te dizer algo, não tem problema, o diabo vai te esperar para acertar as contas contigo. O amor de Deus não tem ciúmes. O amor de Deus é santo. Nós somos nascidos de Deus, a natureza de Deus está em nós. Igreja do avivamento, como vosso sacerdote e profeta, eu arranco os ciúmes do nosso meio, eu arranco a carnalidade do nosso meio, eu declaro paz na tua vida, prosperidade na tua vida, eu declaro poder, declaro cura, declaro o verdadeiro amor de Deus. Alguém se expresse, por favor. Quando você é dominado por esse maligno, você fica sem vida, porque você acaba vivendo a vida dos outros. Isso é demoníaco. Ciúmes é falta de amor. 1 Samuel 18, versículo 8. 1 Samuel 18, versículo 8. Anote tudo ou compre o DVD. Diz que o ciúmes abre as portas para demônios de morte. Então Saul se indignou muito, e naquela palavra apareceu mal aos seus olhos, e disse: deram 10 mil para Davi, e para mim deram somente 1000, versículo 9, e nesse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi, e a desconfiar dele, e aconteceu no outro dia, que ele teve ciúmes, que o mau espírito da parte de Deus se apossou de Saul, que teve um acesso de raiva, e começou a agir como louco. Meu Deus, Saul teve ciúmes e foi possuído por um demônio. Ouça, o ciumento tem acessos de desconfiança, ataques de raiva e atitudes de um louco, e por isso perde o seu reino. A Bíblia diz que o ciúmes pegou ele e automaticamente demoniou ele. E ele teve o quê? Raiva, e começou a agir como louco. Para quem é que você está ligando? Onde é que você vai? Com quem é que você está falando? O que é isso que você está escrevendo? Isso não tem duplo sentido? Quem é esta irmã? Quem é este irmão? Quem é esse homem? Quem é esta mulher? O teu patrão é jovem? A tua patroa é jovem? O médico que cuida de você, como é que ele é? Ele tem peitinho de academia? Como é que é esse dentista que fica pedindo para você abrir a boca? Isso é um espírito de confusão. Isso é um espírito de loucura. Isso é um espírito de morte. Vire para alguém e diga assim: se a sua esposa estiver do lado, melhor ainda. Diga assim: o ciúme está proibido entre nós. O amor de Jesus nos domina. Quantos podem dar um aplauso para o Senhor? Meu microfone está quase faltando, não está na hora de trocar? Vamos trocar, por favor, Dani. Vire para duas pessoas e diga: está proibido os ciúmes. É esse aqui, Márcio? Vire para duas pessoas e diga: está proibido os ciúmes. Está proibido os ciúmes. Amém? Aleluia. William Shakespeare, o grande filósofo das histórias, disse: pessoa com a qual se relaciona. É o medo de ser abandonado, rejeitado ou menosprezado. Medo de não ser mais importante, medo de não ser mais amado. Enfim, é de certa forma medo da solidão. Ciúme é medo da rejeição, um dos piores braços satânicos, a rejeição. Cada pessoa que tem ciúmes, da mesma forma, ela terá rejeição, da mesma forma terá medo. Você sabia que Hitler não era para ter sido um psicopata? Você sabia que Hitler não era para ter sido um assassino louco e satanista? Você sabia que Hitler só foi para as forças armadas e provocou aquele caos mundial porque rejeitaram ele na escola de belas artes? Hitler se tornou um psicopata, um maníaco assassino porque sofreu rejeição. Repita comigo: ciúme provoca psicopatas. E agora? E agora? Pelo amor de Deus, eu estou pregando há quase uma hora. Hoje nós vamos ser libertos disso aqui e vamos receber um batismo de amor. Por quê? Porque abril é o mês onde Deus sempre celebra a libertação. Quem não é liberto não prospera, mas quem é liberto prospera no sobrenatural, realiza sonhos e vai para a glória. Vire para alto e grite assim comigo: abril é o mês da minha libertação total. Dá um aplauso grande para o Messias. Quantos me deixam terminar a mensagem? Posso terminar ou você está preocupado com o horário? Posso terminar? Mas você vai receber uma cura absurda. Você vai receber uma santidade absurda. Você vai receber uma paixão absurda. Sabe aquele trauma do passado que te prejudicava? Sabe aquela lembrança do passado que te machucava? Sabe aquela experiência que fazia você ter pesadelos? Hoje vai sair isso tudo. A partir de hoje você vai deitar e vai dormir o sono dos inocentes. Pesadelo quem vai ter a partir de hoje chama Satanás, o diabo. A partir de hoje você vai ter só sonho de vitória. Vitória, vitória, vitória, vitória. Abre em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 5. Para mim, uma das mensagens mais lindas da Bíblia. Quase todo jovem pombinho, ou melhor, quase todo jovem moço noivo, coloca isso no seu convite de casamento. Cântico, mas muito pouco explicado. Capítulo 8, versículo 6. Repita comigo: a Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz que os ciúmes é o inferno na terra. Ai, ai, ai, ai, ai. Vamos ver isso? Cantares de Salomão 8, 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Uau! Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, e ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre teu coração, como selo sobre teu braço, porque o amor é forte como a morte, mas o ciúme é cruel como o inferno, e as brasas da paixão são brasas de fogo, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar o fogo da paixão deste amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Repita assim comigo: eu não posso ser ciumento, eu não devo ser ciumento, porque a Bíblia diz que viver ciúme é viver endemoniado no inferno. Paro agora ou continuo? Paro agora ou continuo? Aqui em Cânticos, versículo 6 do capítulo 8, diz que os ciúmes materializam o inferno na sua vida. Casal ciumento, pastor ciumento, apóstolo ciumento, líder ciumento, liderado ciumento, está vivendo o inferno aqui. Nem precisa se preocupar em carimbar o passaporte para a eternidade com o diabo, porque já está vivendo abraçado com ele aqui, brother. Mas hoje Deus vai nos arrancar isso. Vire para alguém e diga: não se distraia. Vamos lá, vamos arrancar essa doença? Qual é a cura para esses ciúmes? Versículo 5, ele falou da macieira. Por que que ele falou da macieira? Por que que ele falou que ela e ele estavam debaixo da macieira? Porque na Bíblia a macieira é símbolo do amor. Aqui ao falar que o homem nasceu debaixo da macieira, com dores de parto, está nos ensinando que o homem nasceu para amar e que o amor é a cura de toda dor que a vida nos causa. Vire para alguém e diga: você nasceu para amar. E a cura para toda dor é o amor. Uau! Eu poderia me estender, mas o tempo não me permite mais, por isso que eu sou xarope com o tempo. Versículo 6, ela diz assim: põe-me com selo sobre o teu coração. Nesta época, o selo era o documento de posse sobre coisas valiosas. A mulher estava dizendo que o nosso casamento e que a nossa amizade seja eterna e dure para sempre. No versículo 6 ela diz: o amor é forte como a morte. Por quê? Porque todo mundo sabe, meu nobre, que um dia a morte vai chegar. A morte é irresistível. Pois bem, o amor vence a morte e o amor chega antes que a morte. E a boa notícia é: eu estou vendo bombas atômicas de amor vindo para o teu coração. Grite o mais forte do que nunca: eu recebo. No versículo 6, o sábio, representando uma mulher, ele diz: as suas brasas são de fogo. Algumas versões chamam isto aqui de forte paixão. Esta paixão é um fogo todo consumidor. O hebraico original chama esse amor de vermelho de fogo, ou chama veemente, ou literalmente uma chama de Yahvé. Você quer vencer os ciúmes? Tenha uma paixão com o amor divino, e os ciúmes não entram em você, pois o amor sempre venceu, sempre vencerá o inferno. E hoje, quando eu orar, como profeta de Deus, vim em jejum mesmo, que eu tenho que sair carregado daqui depois, mas quando eu levantar minha voz sobre você, eu vou tomar autoridade nesse ambiente, e eu vou soltar a tua vida. Eu estou autorizado por Deus hoje, para arrancar você do deserto, e introduzir você na terra da promessa. Grite comigo: a minha promessa essa vai se cumprir. O fogo divino está no amor do casal, o fogo divino está no amor da igreja, o fogo divino está no amor dos apóstolos, o fogo divino está no amor da família, o fogo divino está nos ministérios. A Bíblia diz em Cântico dos Cânticos que a única coisa que vence o ciúme e o inferno chama-se fogo de Deus. Por isso que a história de Jesus Cristo é conhecida como a história do Cordeiro, mas é conhecida como paixão. Por quê? Porque antes da cruz, o diabo crucificou ele. Repita comigo: a maior derrota do diabo, não precisa nem repetir, meu filho, a maior derrota do diabo foi crucificar o Cordeiro, porque antes da cruz ele era Cordeiro, mas quando ele desceu da cruz ele era o Leão. Por isso que nós cantamos: Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Sim, ele disse: eu crucifiquei o Cordeiro de Deus, mas logo depois, meu nobre, quando a noite caiu, ele viu que um leão entrou no inferno. Quando você ama, o leão da tribo de Judá te dá vitória sobre o diabo e a sua vida é solta. Grita: leão! Os historiadores sacros, os historiadores da Bíblia oral dizem que o amor é como as chamas do céu que descem à terra. Tem gente que treme, que fala em língua e diz que está no fogo, sai lá fora, parece um diabo. Por quê? Porque o fogo que estava sobre ele não era do amor. Agora, quando o amor está em você, meu brother, as chamas do divino vêm sobre você. Um poeta antigo disse: o amor é indestrutível, suas chamas são santas, queimam para sempre. Do céu ele veio e ao céu ele retornará. A cura para os ciúmes é um amor cheio do fogo de Deus, é ser dominado pelo amor divino. No versículo 7 ela disse: as muitas águas não podem apagar esse amor. Aqui a profecia é tão forte que esta mulher apaixonada pelo seu marido, ou esta igreja apaixonada pelo seu senhor, estava dizendo: nem mesmo um dilúvio pode apagar o fogo do amor em mim. Nós queremos vencer os ciúmes? Aqueles que foram unidos pelo amor jamais podem ser separados pelos ciúmes. Nenhuma força da terra é capaz de afastá-los, nenhuma força do inferno é capaz de destruí-los, e nenhuma da força do céu iria querer interrompê-los. Por quê? Porque o amor vem dos céus e para os céus retornará. Quantos dizem aleluia? 1 João 4,18, e eu termino. A cura para esses males. 1 João 4,18. Vamos ficar todos em pé. Diáconos, apóstolos, pastores, ou melhor, obreiros que vão servir a ceia, por favor, passem. Ministério de louvor, não temos mais tempo para cantar. Mas um dia alguém com amor vai comprar isto aqui para o avivamento. E às 10 horas, a recém, nós vamos começar a cantar. Quantos dizem aleluia? Meu amor, vê se você acha com o Márcio aquela música que nós estávamos cantando lá em casa do Senhor, aquela que diz que ele é o Cordeiro Leão. Saraba canta, aquela música que o Benihim canta, que é poderosa. Surabababá, levante as suas mãos para cima. Olha o que diz 1 João 4,18. No amor, vamos ler juntos? No amor, pode ser mais forte, senão não vou dar ceia para você. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Qual é a cura para os ciúmes? Qual é a cura para o medo? Qual é a cura para a rejeição? Só dois ou três vão receber, porque só dois ou três são obedientes. É rebeldia terrível, um líder está perguntando e você olhando para os lados ou bocejando. Qual é a cura para os ciúmes? Qual é a cura para o medo? Qual é a cura para a rejeição? Qual é a cura para a depressão? Qual é a cura para a raiva? Qual é a cura para a confusão? Qual é a cura para a morte? O amor é a solução que eu e você precisamos. Levante as mãos para cima, feche os seus olhos e ore em línguas. Poderiam vir os diáconos para servir a Santa Ceia? Feche os seus olhos e ore em línguas. Não adianta, no dia de Santa Ceia eu vou ter que chegar aqui às 8 horas e pregar das 8 às 10, senão não consigo terminar a mensagem. Mas quem recebeu diz amém. Quem recebeu diz glória. Quem recebeu repete comigo, eu não sairei daqui antes da minha bênção chegar, antes do meu milagre chegar. Agora abrace alguém e ore com essa pessoa como nunca. Abrace alguém e ore com essa pessoa como nunca. Se não der tempo de eu ministrar a você depois, daí você já está sendo ministrado agora. Ore, ore, ore, ore, ore, ore. Shurabababababakam tarababaká tarabakai. Surabababakam tarabababakam tarabababakam tarabababakai. Surabababakoturabababakoto rabababakam tarabashurabababakai. Não deu para mim terminar a mensagem hoje, eu termino amanhã às 20 horas. Se eu fosse você, eu viria amanhã. Ore com essa pessoa que está ao seu lado, ainda que não seja a pessoa que você devesse estar abraçado, ore com ela mesmo. Ou melhor, se a sua esposa está aqui, sai do seu lugar e vá até ela. Não importa se você é líder, ela está trabalhando, você ou não. Se a sua família está aqui, você está um longe do outro, vá até esta pessoa agora e abrace. Quebre tudo que é trauma. Se é casal, é bom orar sozinho, viu? Se é casal, é bom orar sozinho. Deixa até o filho de lado nessa hora. Se é casal, é bom orar sozinho. Mas orar nesse momento, meu filho, não é olhando para mim com esse olhão de guloseima. Orar nesse momento é dizer, meu amor, me perdoa, meu amor, eu te amo. Apóstolo não está fazendo isso, eu já fiz isso em casa, brother. Eu não posso chegar aqui e querer pregar sem primeiro fazer em casa. Abrace alguém e ore agora. Abrace alguém e ore agora. Turabacantarabababacharabacaia. Surabababacotorabababacantarababá. Surabababá, música, Márcio, música. Para toda a igreja, para toda a igreja. Quão grande é o meu Deus. Surabababá, canta, rababá. Isso, diáconos, podem ir e servir, por favor. Podem ir e servir, por favor. Não há impossível para aquele que ama. Não há impossível para aquele que perdoa. Amanhã à noite é a conclusão da mensagem. Mas já vou orar agora, já vou orar agora. Uau! Levante as mãos para cima e declare isso. Quão grande!